tá no finzinho já, cara. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. São 6 da tarde. E às 6 da tarde, a gente chega com Sicred. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas. Vou mandar um grande abraço de feliz aniversário pro seu Sicred, que está de aniversário. O seu Ivan Sicred, que está de aniversário. Nosso grande ouvinte, mais do que isso, nosso patrocinador, o cara que nos banca aqui no Pretinho Básico. Obrigado, Ivan. Grande abraço, parabéns e felicidades. Fala, Alcimar! Tudo bom, Alcimar? Tudo bem, Alcimar, tudo tranquilinho. E daí, KG, beleza? E aí, beleza, tudo certo. Beleza, fala, Marcos! Tô aqui avaliando... Avariado, tu tá? Feliz da vida, os livros os que livros, cara, que a LPM nos manda. Demais, né, cara? É demais, cara. Tem um presente que eu gosto, é livro. Tá cada vez melhor, cara. Bah, muito bom. Eu também gosto muito de livro, eu e o Grande Pico. Abraço, ó, a galera da LPM. Tem um aqui, ó, que eu fiquei particularmente interessado, que é a ascensão da classe criativa e o seu papel na transformação do trabalho e do lazer da comunidade. Do cotidiano. Segundo o New York Times, é um livro poderoso e provocativo. Ó, eu gostei desse aqui, Os Anos de Fartura. China 2013. Adoro anos e a China? Fala do Chinaredo em 2013. Muito bom. Fala, Maurício Amaral. Eu tô bem também. Grande abraço pra galera da LPM. Fala aí, meu compadre! Neto Fagundes! Vamos aí em busca da cerveja perfeita. Moleque. Como é? Estamos aí em busca da cerveja perfeita, que é outro livro. Ah, é outro livro, certo. A culpa é do Padre 2. Ronaldo Lippold, a culpa é do Padre 2, em busca da cerveja perfeita. E a culpa é do Padre, que os padres é que inventaram a cerveja, praticamente. É, exatamente. Que baita invenção, né? Os monges, né? Tem muito tempo livre. Eles não aperfeiçoaram. Cerveja precisa de quê? De tempo livre, cuidado, paciência. É isso aí. Tudo que os monges têm, né? Ou tinham, né? Hoje em dia os monges estão muito mudados. É isso aí. Te apresenta e vai, querido. Meu nome é Alexandre Fetter, somos todos uma grande família, estamos aqui no Pretinho Básico, né? E hoje nós estaremos relançando aqui no Pretinho Básico a nossa música de fim de ano. Por que relançando? Porque nós fizemos algumas alterações na música, alguns colegas não estão mais conosco. O RH primeiro fez umas alterações na música. Isso! Foi o RH que fez ao longo do ano. O RH promoveu algumas alterações na nossa música de fim de ano. E aí o nosso ouvinte vai perguntar, pô, mas a mesma música de novo? Claro! Esta é a nossa música oficial de fim de ano. Como vida da RBS, hoje como a festa é sua, da Globo. Hoje exato. A festa é nossa, é de quem quiser. É isso aí, meu. Quem vier. Daqui a pouquinho, então, vamos estar tocando o nosso tema de fim de ano. Somos todos uma grande família aqui no Pretinho. Cientistas dizem ter encontrado sinais da existência da, abre aspas, partícula de Deus, fecha aspas. Cara, isso é incrível, né, velho? É incrível mesmo, cara. Porque tem uma teoria do Big Bang. Sim. E, enfim, é de uma grande explosão que se criou a massa, né? Isso. O que a gente conhece hoje, o mundo e o universo. Galera. E aí os caras têm toda a teoria, mas eles nunca conseguiram achar o embrião, né? Elemento que distribuiu a massa pra tudo, que eles chamam de partícula de Deus. Isso. De um livro chamado Partícula de Deus, que era a partícula maldita, no sentido de maldita partícula que os cientistas não conseguem achar. Isso mesmo, Marcos. Fizeram, a origem, né? Fizeram um negócio gigantesco na fronteira entre França e Suíça, que é o acelerador de partículas. Exato, é. E eles conseguiram achar a maldita partícula, cara. Acharam, quer dizer, um negócio que é absolutamente teórico, agora tá comprovado na prática, ou seja, o Big, eles reproduziram o Big Bang. Se tivessem falado com o KG, cientificamente, KG tava lá no Big Bang. A criação do mundo, cara. Eu tenho uma réplica do Big Bang também. Essa aqui tá parado, né? Não, tá, não funciona. Eu sou um Big Bang. Ele chega meio atrasado às vezes. Eu trouxe de Londres mesmo. Mas é uma réplica mesmo. Pô, meu, eu tenho uma réplica da Torre de Pisa, que é meio inclinadinha. Assim. Isso, sei como é. Como é que é. É que é incrível mesmo, né? É incrível, cara. A detecção da partícula, como o Marcos Pianjas falou, seria um progresso científico notável para o mundo da física e uma chave para a explicação da origem do universo. E esse eu tava lendo... Não tem nada a ver com religião, tá? Esse nome, partícula de Deus, não tem a ver com a existência de Deus ou que Deus estava lá ou fez aquilo. É só o título de um livro de um cara que estudou. Tá, mas remete à criação. É, remete à criação, por ponto. Deus, entendeu? É, remete à criação, ponto. É. Não é por ninguém, ninguém sabe. Remete à criação. Mas isso é uma verdade, eu vou explicar. A origem da vida, né? Não, não cabe a gente. Mas na verdade, o motivo dessa partícula se chama partícula de Deus é porque o cara que deu o nome de partícula de Deus é porque Deus, assim como essa partícula que deu massa a tudo, está em tudo, entendeu? Então essa partícula está em todos. É por isso que ele que deu o nome de partícula de Deus, que teoricamente é o que criou a massa e a, sei lá, tudo, entendeu? É incrível, eu tô fascinado por ele. Dá pra perceber. Dá pra gente ver que tu tá emocionado, cara. Comovente o troço. É um passo, imagina, há 20 anos... É demais isso. É mesmo. Há 20 anos, tipo, ninguém imaginaria que o homem construiria um acelerador de partículas do tamanho que foi construído. É um troço abissal. É um troço o próprio Big Bang, né? A gente nunca imaginou que fosse, né? Construir o Big Bang. Pô, é um prédio imponente. Cala a boca! Não paga. Tá ficando muito sério. Viu como é bom? Maioria dos consumidores de Porto Alegre deve adquirir presentes de Natal no cash, à vista. Mas estão podendo, hein? Na bucha. Me dá no à vista, cara, né, nego velho? Isso é incrível, cara. Cara, quando que eu ia imaginar que ia chegar o Natal, cara? Tá com cash, cara. Há 20 anos, cara. Nunca se imaginou. É o Johnny Cash, né, cara? Cada consumidor pretende dar, em média, 7 presentes. 7? É 7, é. Os itens mais procurados devem ser roupas, brinquedos, calçados e perfumaria. Ó. Aí, ó. Vanessa. Falou do Johnny Cash. Sim. Tem uma frase girando nos Estados Unidos que é: há 10 anos tínhamos Johnny Cash e tínhamos Steve Jobs e tínhamos Bob Hope, né? Que são grandes figuras americanas. E hoje em dia não temos nem Hope, que é esperança, nem Jobs, que é emprego, nem cash, que é dinheiro. E aí embaixo alguém comentou: por favor, não deixem Kevin Bacon morrer. Bobo. O Vanessa Camargo conta que pretende amamentar no mínimo 6 meses. Que legal. Eu sou a favor da amamentação. O aplauso à amamentação. Eu sou a favor. Eu sou a favor de campanhas que mostrem a Juliana Paes pelada. É. Eu, se pudesse, estaria me amamentando. Às vezes eu tô de mamar. Eu consigo. Essa semana ninguém foi processado ainda pela Vanessa Camargo. Acho que tá na hora. Tá na hora. Ah, mas ela tá muito gostosa, escolheria, hein, a minha refeição no... Né? Se eu pudesse, até hoje. É, eu sou sincero, cara. Que tá bom, certo, Amaral, tá certo. Eu sou sincero, mano. A cantora... Eu não comeria ela e a filha, eu levaria pra jantar, porque eu sou do tipo romântico. Que bom, Marcos. Meu Deus. A Vanessa Camargo está grávida de 8 meses e a amamentação exclusiva de bebês até meio ano de vida é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Olha aí que bonito. Viu? Por isso que o Pretinho aplaudiu. Apoia, claro, vamos fazer o mamaço do Brasil durante o planeta Atlântico. A Cláudia Leite, Santa Catarina, foi garota Praia propaganda. Mole. Cláudia Leite foi garota propaganda da campanha da amamentação. E aí estão pensando em alguma campanha para Suzy Rego fazer. Não sei qual seria. A nossa presidente Dilma vai tirar 15 dias de descanso numa praia reservada na Bahia. Ah, vai. A ideia da presidente é viajar no dia 26 deste mês e ficar até o dia 10 de janeiro salgando o corpício na Bahia. Salgando a Suzy, né? Salgando a Suzy na Bahia. Nesse momento ela tá em Porto Alegre. É em Porto Alegre, presidente? É mesmo? É um momento bom aí, tiradores de elite. Pro que isso, cara? Não faz isso, não induz, não incita. Deixa pra Deus. E ela tá aí pra anunciar uma grande obra da grande obra de Porto Alegre, né? Que é a ponte. Provavelmente. Eu queria explicar pra vocês que anunciar uma ponte não é fazer uma ponte. Seria legal primeiro fazer pra depois anunciar. Isso mesmo, exato. Não é? Ó, está anunciada a ponte, que não melhorou o trânsito. É a pedra fundamental, rapaz. Afunda, cara. Pedra fundamental, afunda. O último destaque do Clique RBS aqui é o seguinte: interno da fase foge do hospital São Lucas da PUC e se joga no arroio Dilúvio em Porto Alegre. Exatamente. Adolescente escapou enquanto recebia atendimento para trocar o curativo em um braço. Daí ele deu entrada no ambulatório para trocar uma tala no braço direito e apenas o esquerdo estava algemado. Aí o cara aproveitou ganhou oportunidade o e se mandou. Ganhou o troféu Werner Schunemann. Ganhou o troféu Werner Schunemann. Tá, mas ele fugiu? Ele conseguiu fugir? Pelo arroio? Se jogou no arroio Guaíba, esse foi. Esse foi, esse foi. Tem umas entradas. Tem umas correntezas de também, né? Ali, tem uma correntezinha ali. Uma tubulação, né? Que dá pra entrar, uma pessoa entra por ali. Fica a dica aí, né? Imagina. E, cara, e por último aqui, o nosso querido Thiago Monte, nosso homem da Atlântida Joinville, nos manda um torpedo aqui dizendo que chove muito em Joinville neste momento, e algumas ruas já estão cobertas de água no centro de Joinville. Essa chuva já passou pelo Rio Grande do Sul e ao norte do Rio Grande do Sul foram lavouras e muitos prejuízos em torres. Em tipo uma hora choveu o que deveria chover no mês todo. Minas Gerais são assustadoras as imagens, cara. Carros sendo carregados assim pela correnteza no meio da cidade. Que isso. Impressionante, chuva muito forte. E aqui é uma estiagem brava. E durante pouco tempo, é engraçado que é um volume tão grande de água. Porque é pouco tempo. Chove 20 minutos. É muita água em pouco tempo. Muita água. Então, se chovesse mais... Isso, mais passadamente. Mais passadamente, Tá bem, então eram estes os destaques comentados do Clique RBS. São 6h15 da tarde. Suzy. Tá na hora, Girimu. Não é o Girimu. É o Girino. Desculpa, é o próprio Cagê. Tenho saudade, Girimu. Desculpa, cara. Brilha muito aí, Cagê. Pratos do dia! Do dia do Pretinho Básico, galera, com a grande fera, olha aí, meu, o glorioso, o inestimável, insuperável, Cagê, galera, grande fera, ex-amigo do Faustão. É o ombro amigo, né, Faustão? Grande fera, é o ombro amigo. Ombro amigo, bicho. Tá, galo, deu, galo. Que galo, hein? Barbaridade. Vai morrer esse galo. Pô, tá bem de pulmão, galo, hein? 8 e 12, Juliana Paes desembarca em aeroporto de São Paulo. Não atrasou. Tava amamentando. Saiu daqui às 6. Tava amamentando. Saiu de casa às 6, chegou às 8. Não atrasou o voo, 10 e 23, Carolina Casting. Casting. Casting. Carolina Casting. Ela é ótima de casting. Passa. Quem é a Carolina Casting? É uma quase sem sal. A filha do seu casting, botar um temperinho, vai. Mas o que que ela é? Malhação ou Big Brother? Malha Brother. Malha Brother. Ela é Malha Brother. Malha Brother. Casting, pois é, sair come Malha biscoito com a filha na orla do Leblon. Biscoitos Globo. Biscoito. Ó o Globo. Ah, é bom biscoitinho Globo, né? Ah, é bom, só né? Tem lá. Povo, só tem lá. 12h34, Nível Estelma se diverte com o filho na praia da Barra da Tijuca. Ô, Nível Estelma. Cara, traindo como... a mulher e a Nível Estelma se divertindo. Como tá bem a Nível Estelma, né, cara? Tá, é mesmo. Já teve ali, tá Castelhano? Não gosta, Castelhano? Cara, eu tenho uns pôster dele lá em casa. Que nível, hein? Que nível, hein? Uns pôster. Uns pôster, cara. Eu boto no quarto, assim, espalhado. De mulher em casa. Cara, muito legal, cara. Meu quarto está assim, uma loucura. Não tem mais parede, né, cara? Na parede, quarto cheio de fotos, cara. Mas louca de ponta cabeça. Tem uma que eu boto pra tirar dardos. Aonde que tu joga os dardos? Ah, aleatoriamente, né, cara? Vermelho dá mais pouco. 14h45, Malu Mader e Tony Bellotto andam de bicicleta e trocam beijos. Oh, casal querido. Casal querido. Perfeito, casal querido. Né? É verdade. Vai tomar aonde? Banho, por quê? Né, o que foi? É um casal perfeito, quê, cara. Eles estão há anos juntos, são bonitos, talentosos, ricos. Bateristas. É tudo é verdade, perfeito. E depois de 40 anos de casal, estão passeando e dando beijo na boca na rua. Aí, guitarrista. E o Titãs vai voltar ano que vem, né? Titãs vai voltar com formação completa. Menos o país da impunidade. Menos o Fromer, né? Menos o Fromer, que não vai poder. Deu uma morrida. 16h56, Daniele Suzuki troca a fralda do filho durante passeio pela orla do rio. O que estão fazendo na orla do rio? Estão trocando fralda e namorando, andando de bicicleta junto. É tudo na orla do rio, né? Agora tem lixeira pra fralda na orla do rio. E agora, questão de 11 minutinhos atrás, 11, Fetter. Não mais isso. Era 18h07, KG. 18h07, galera. Essa é pra você, bicho. Que bebeu demais na ontem. Cara, o Faustão tá rápido tá hoje, né, cara? Tá treinado. Ressaca moral, comeu ração de gato. Você deu vexame. Cara, tu comeu ração de gato, desgraçado. Cara, o Faustão. Eu não me lembrava disso. Pra gente. Você que jogou espuma de chope nas meninas. Jogou espuma de chope, ração comeu de gato. Cara, você ração que de gato, ô, culpado. Desrespeitou o chefe. Não, tô. Ferrar, respeitei chefe. Cara, é melhor seguir adiante o roteiro, cara, porque cara, aquela ração fez muita coisa. É brincadeira. Caio Castro circula em aeroporto. Caio quem? Caio Castro, bicho. Caio circula em aeroporto no Rio. Grande fera, glorioso. Ainda bem que não era o Caio Pinto, né? Ai, grande fera, o Pinto Castro, bicho. Não era o Pinto Castro. É Castro Pinto. Castro Pinto. E aí, meu querido Marcos Pianjas? Clichê de filme romântico. Ah, o casal sempre fica separado por mal entendido. Daí no final se ajeita. Ah, o filme inteiro brigando. Mal entendido. Assim. Não, mas tu não me falou isso. Ah, mas no decorrer do período me apaixonei de verdade. Ela vê ele passando com outra e prima. É, exatamente. Um dos dois, sempre tem uma doença ou vai viajar pra outro país. Eles vão se separar. Ah, é. Os pais de ambos nunca aceitam romance. Que foi, cara? Que vocês estão rindo do que aí, cara? Eu tô rindo das coisas aqui. Sim, meu. Tu tá fala uns troços engraçados e não quer que os caras deem risada. Tá voando o negócio. Cara, o lance é o seguinte, cara. Vamos respeitar. Ele jogou alguma coisa aí. Não é nada. Meu Deus do céu. Cara, respeita o meu guri que tá aí trabalhando. É que tu é engraçado, Marquinhos. É, cara, tá talentoso, mano. A traição quase nunca ocorre, mas quando acontece, o traído sempre descobre. Não é que nem na vida real. Que as mulheres nunca descobrem as traições. É o que eu digo da Tracy Chapman, né, cara? Melhor que eu não soubesse. Traiu ela? Né? Não, tomei uma bola nas costas da Tracy. Ah, para. A Tracy te traiu. Cara, a Tracy fez horror. O apartamento dele, te lembra? Não me lembro. Um horror. Conta cara, levou tudo. Cheio um fim de semana lá, levou até os quadros da parede. E a música de Camboriú? Camboriú tá bombando. No final do programa vamos fazer um acústico. No final do programa tem o Nós Somos Uma Grande Família. Ah, é outro tema agora, né, cara? É clichê de filme romântico. Sempre tem uma cena de alguém correndo no aeroporto. Ah, é verdade. E a outra já passou a sala de imagem. Isso, né? Tá entrando. Sempre tem uma cena de beijo em público também. Sim. Todos aplaudem no final. Sempre tem um amigo ou um amigo que dá em cima do casal, de alguém do casal, até que eles realmente se encontrem, né? Não, que dá em cima, não. Sempre tem um amigo que também faz o meio campo, né? Causa ciúme. Não, ajuda a aproximar. É, ajuda a aproximar. A gordinha aquela, né? Geralmente. Gordinha baixinha. Faz tempo que eu não vejo. Tem um filme novo com aquela morena gata lá. Uma linda mulher? Chama Um Dia. Um Dia, cara. Que fez aquela que tu falou do filme e tal, do Viagra. Trietalizado, né? Da mulher, pode crer. Como é que é? A Anne Hathaway. Filme novo aí, trailer é bom. De sábado à noite. O trailer é bom, diz que o filme é ruim. E o livro é muito bom. Do que tu tá falando, mano? É do filme novo. Desculpa, me perdi um pouco. Filme novo chamado Um Dia. Marquinhos hoje tá, olha, tá que nem um a partícula dia. De Deus. Cara. Eu quero que acabe logo o programa. Ah, então fala, é muito. Um Dia, o nome do filme, diz que o filme é ruim, o trailer é muito bom, filme é ruim. E o livro é bom. O livro é muito bom. Bom. Diz que o livro é fantástico. Por falar nisso, a Jennifer Aniston foi escolhida pela revista, pela Forbes, pode ser? Não. People, exato. A mulher mais sexy do mundo de todos os tempos. Mas pagou bem, né? É não, mesmo? Não merece. Não merece, não merece. É uma gata, mas forçou. É uma gata, mas forçou. Que ela é hatch. Isso é porque não conhece a Gladys. E ela tá muito mais interessante agora do que quando ela era casada com o Brad Pitt. Ela, não sei se vocês concordam comigo, mas ela deu uma melhorada. Ela é bonitinha, eu acho ela bonitinha, assim. Ela deu uma melhorada. Mas pra ser sexy, ela não tem sex appeal, cara. Põe a Jennifer Aniston. Agora ela tem. Põe a Jennifer Aniston no camarote do planeta Santa Catarina. Bom, mas é que aí é covardia. Desaparece, né? No Rio Grande do Sul também ninguém desaparece. Ninguém nem sabe quem é a Jennifer Verdade. Né? Se não fosse famosa sim, e tal, né? Sim, sim. Esses dias eu vi um cara falando assim, por que os filmes da Jennifer Aniston ainda tem trailer? É sempre igual. É fazem verdade. Trailer dos filmes dela, né? Ela fez o Marley e eu, foi ela que fez, né? Ela era sempre a mesma coisa. Ela era a cachorra. Ela é sempre a Marley e eu. A Friends lá, ela é sempre a Friends. Quem era ela? A eterna Friends. Rachel. É sempre a Rachel. Rachel do Friends, isso mesmo. Rachel. Vai daí, meu compadre. Fiscal da saúde vai averiguar o que que o nego velho tava dando pros porcos, querido. Olha, por favor, o que o senhor tá dando pros seus porcos? Eu dou pra eles tudo que me sobra. Dou pão velho, dou resto de comida. Tudo que não consegui sentir muito o cheiro, assim, porque tá meio estragado, mandemos pros porcos. Mas isso é um crime. Isso é um absurdo. Vou multá-lo em 10 mil reais por atentar contra a saúde pública. Que é isso, doutor? Depois de um tempo, o fiscal retornou à fazenda. Perguntou de novo. O que o senhor tá dando pros porcos aí? Ai, querido. Agora as coisas até estão melhor. Tô dando um caviarzinho, um salmão defumado. Ah, que beleza! Uma ração importada da França que o Cagé me emprestou pros bichinhos comer. Mas isso é inadmissível! Tantas crianças passando fome, tô dando comida de primeira pros porcos! Eu vou te multar agora, são 20 mil reais! Mas aí, cara. 20 mil reais, não quero nem saber! 20 mil reais! Após um mês, fiscal de novo na fazenda perguntou pro cara. E aí? O que tá dando agora pros teus porcos comerem? Que mala. Sai, querido. Eu tô fazendo o seguinte, tô dando 10 pilas pra cada porco, esses loucos que comem onde eles quiserem. Vai tomar levar mula. Conhece o Sicred? Claro. Aquele que te pegou atrás do armário, Sicred. Ridículo. Meu Deus do céu. Conhece o Mário Sicred? Sim, aquele que te pegou atrás do armário, Sicred. O Sicred é uma instituição financeira que é alternativa aos bancos, mas uma alternativa moderna, inteligente, baseada na cooperação. Por exemplo, o Sicred não tem clientes, tem sócios, tem donos. É uma instituição financeira cooperativa que divide o resultado com seus associados. Tem linhas de crédito, tem consórcio, tem seguro, tem previdência, investimento, poupança, cartão e muito mais. Esse é o Sicred, feito de gente que coopera para crescer. E é nisso que o Sicred acredita, na força da cooperação. Então vem cooperar, procure o Sicred mais próximo e associe-se. Muito bom, Amaral. Muito bem. 6h25, nós prometemos para a nossa audiência e agora vamos cumprir. Opa! Opa! Vamos apresentar a nova versão. Não é a nova versão, é simplesmente uma nova versão. A mesma música com alguns colegas que saíram do grupo RBS e alguns colegas que entraram na nossa versão de tema de fim de ano do Pretinho Básico da Rede Atlântida, homenageando a família Grupo RBS, porque aqui somos assim, somos todos uma grande família. Mas antes vamos fazer os classificados, daí a gente acaba os classificados, vai pro intervalo ouvindo a musiquinha. Tá, pode boa, ser? Boa, que pode, que pode, pode, pode, pode. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Vamos nós com duas aqui ofertas da nossa audiência. Preciso pagar minha dívida da faculdade para continuar estudando. Por isso estou vendendo um iPad 2, 16 GB Wi-Fi branco. Ó, no Big tá 1.600, né? É verdade, no Big tá 1.600. Ganhei e nem abri. Ou seja, tá lacrado na caixa pra comprovar que tá novinho em folha. O cara tá pedindo R$1.400. Não vale. E-mail para contato Pedro FM Gomes, F de frequência, M de modulada, Pedro FM Gomes, @gmail.com. Obrigado. Não, não, não por vale, falar nisso. Não cara. Vale, sabe por quê? Porque tem garantia no Big. Dá pra parcelar no exatamente. Big. Exatamente. E esse cara aí não vai parcelar. Tem umas atendentes no Big também. Exatamente. Né, ô meu, por falar nisso, cara, a Atlântida tá dando de presente de Natal pra quem acessa o nosso site um iPad de presente. Então acesse o site atlântida.com.br, participe da promoção e você pode ganhar de presentão de Natal um iPad para ficar atualizado com os gadgets de última geração e vai poder também ouvir a Atlântida pelo aplicativo da Atlântida no seu iPad. Mais uma oferta aqui, meu irmão se mudou para Itajaí e agora precisa vender o seu apartamento em São José. O imóvel é seminovo, tem dois dormitórios, uma suíte no último andar, tem sacadão com churrasqueira, vista pro mar, vou querer, elevador, garagem coberta e fica bem pertinho da Faculdade Estácio de Sá. O valor tá bem abaixo do preço de mercado, estamos pedindo 190 mil. Fotos, informações, contatos e detalhes no e-mail apsãojosé.blogspot.com. Que beleza, o cara fez um blog, um blog. Boa. apsãojosé.blogspot.com. 6h28, Almirzinho. Não ia tocar tua babaquice lá? Quê? Que isso, Almir? Que isso, Almir? Achei que não ia ter coisa hoje. Hoje tu vais tocar teu negócio, tua babaquicinha. Mas que mau humor, Almir. Ah, que isso, cara? Ah, final de ano, coisa e tal. Só porque não foi convidado. Só porque não foi citado na música também. Não, não foi convidado ontem. Também. Vou fazer a minha versão. Vou fazer a minha versão desse negócio aí. Vou fazer. É só ver a tua versão desse negócio aí. Não precisa. Não precisa? É. Não, tu que sabe, querido. Fica à vontade. Fica à vontade, querido. Live Safe Auto Surgeon Practice Course Conrad Murray. Meu Deus do céu, cara. Conrad Murray, lembrando, foi o médico responsabilizado pela morte do Michael Jackson. É o Live Safe, seguro. Certo. Live Safe Auto Surgeon Praticus Conrad Murray. A autocirurgia do homem. Ah, certo. Pra o você, cara mesmo se... O cara mesmo. É um curso prático. Se opera. 8 módulos chegam na sua casa pelo correio ou encartado na revista da Mônica. Você vai poder ver como fazer cirurgia. É do Instituto Universal Brasileiro? Universal Brasileiro, exatamente. Muito bom. Ali, ó, nos, do IUB. E quais são as cirurgias, homem, que tu ensina? É extração de apêndice. Pô, isso aí é barbado. Isso é bem barbado. Dá pra fazer até em pé, né, Almir? Vai até em pé. Não! Tranquilo. Pode fazer andando numa montanha russa. É, né? Com a, com a tranquilidade que tem o curso, entendeu? Esse curso tá ali com todos os detalhes. Transplante de fígado. Tem o passo a passo? Puta, transplante de fígado é mais complicado, hein? Não, mais complicado. Não, é barbado transplante também. Transplante de fígado. Vamos fazer aqui. Extração de aneurisma. Extração de aneurisma. Aneurisma? Aneurisma. Extração de aneurisma. Dá pra tirar? Como é que tu vai extrair um aneurisma? Precisa só de um espelho. Só do espelho. Meu Deus do céu. E diminuição do estômago. Diminuição. Ah, bota um anel. O anel. Encontrei o anel. Exatamente. Que você me deu. E tem cirurgia de aumento de pênis também. Aumento? De aumento ou diminuição? Enlarge. De aumento. Eu precisava diminuir. Disenlarge your penis. Carlos Adalo Diniz, Porto Alegre, que mandou. Também, cara. Live save, auto serra, jampetic cross. Short, short, your penis. Vamos Era isso por enquanto. Primeiro bloco do Pretinho Básico de ressaca já foi vencido. 6:30 da tarde. Está aí nossa homenagem de fim de ano. Valeu. Para nossos queridos amigos e colegas. Aquele espírito bonito invade nossos corações. E essa aqui vai para todos os colaboradores da RBS. Essa empresa é uma mãe. É isso aí. Todos os 6 mil colaboradores, anunciantes e grandes parceiros. Tamo junto. É a Rede Brasil Sul de comunicação, admirada por todos que nela trabalham. Mário Mota, Roberto Alves, Lucianinho e o Macedão, e a Carla Faquin, Paulo Brito, que fazem essa constelação. Anselice aposentou, mas a Cristina tá no Jota. Giovanni Martinello, o Edmilson e o Domar Frison. Jader Rocha e Glauco Paza e o Batista que desmaiou. Imagina o Batista. Numa básico, vamos lá! Zambiase é boa gente, amiga! Assim como é nosso presidente, salve grande Nelson! Muito obrigado! Túlio Vilman, página 3, Laine Valcas, Camille Reis, Miguel Livramento, baby! Somos todos uma grande família, uma empresa preocupada com que visa o lucro, mas isso não é o mais importante. E não se esqueça, craque, nem pensar. Somos todos uma grande família, uma empresa preocupada com social. Que visa o lucro, mas isso não é o mais importante. E não se esqueça, craque, nem pensar. Somos todos uma grande família, uma empresa preocupada com o social, que visa o lucro, mas isso não é o mais importante. E não se esqueça, craque, nem pensar. Somos todos. Bom, e um grande abraço também pra quem não família, coupe na música esse ano. E ano que vem vai estar com a gente, certo? Social, aí, demais. E visa o lucro, mas isso não é o mais importante. E não se esqueça, craque, nem pensar. De volta com o Pretinho Básico pela Atlântida, pra todo mundo ouvir pelo atlântida.com.br, pra todo o sul do Brasil, pelas antenas da Atlântida fincadas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. 18 minutos pra 7. Fala aí, doutor Alceu. Doutor Pepe! O que achou do nosso tema de fim de ano, doutor Alceu? Credo, é doutor demais, Pepe. Né, doutor Alceu? Rapaziada no Twitter curtiu aí, doutor Alceu? Muito. Que bom, vamos lá então, doutor Alceu. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, amanhã de manhã tem o Santos, doutor Peter. Ah, é mesmo, cara. 8h30 da manhã, velho. No Japão, né, doutor Gagliel? Isso. 8h30 no Japão, isso aí. 8h30 da manhã. É, no Brasil, no Japão vai ser 8h30 da noite. Agora me confundi. É, é um pouquinho complicado mesmo, doutor Alceu. Isso chama fuso horário. Agora que horas são, doutor Pedro? Aonde, doutor Alceu? Aonde eu tô. Aonde o senhor tá, são 18h43. 18h07. Agora eu entendi, doutor. E o senhor quer saber que horas são agora no Japão, doutor Alceu? Eu gostaria de saber. 6 da manhã, mais 43 minutos, doutor Alceu. 6 da manhã. É. Isso aí. Então eles já viram a novela hoje. Não, é que não passa novela lá, né, doutor Alceu? Por isso que não vi. Agora, por exemplo, Mr. P tá fazendo o místico, o pijama místico lá. No Japão? Isso, 15 para 7. Ele faz em japonês? Faz em japonês. Mas que o doutor P é bom, hein? É, o doutor P é, ó. Mas que barbaridade. O P de lá é bom, né? E aí, ô Vasolinho, o Falcão não foi pro Figueirense lá? É, a gente tá lamentando bastante, fizemos o jantar ontem à noite pra gente poder... Foi o branco. Registrar a família, foi o branco, né? Deu um branco. Deu branco. Preferiram mais branco que o Falcão. É, mas deu tudo branco. Bem. Eu falei pro Paulo, para de tomar Paulo. Sol, Paulo. É o Paulo tomando sol, é o Paulinho pra cá, Paulinho entrando. Solaço. Obrigado. O que mais, doutor Alceu? TV Gol hoje, Odebarga? TV Gol lá, ó. Sem rede hoje? Sem rede. Aliás, já tá no blog do Pretinho, doutor Alceu, o vídeo que gravamos ontem à noite com o Rafael Sobes lá no churrasco da firma. Já tá lá! O Joel tá lá. Dando instruções pra Sobes. Isso, Joel Santana dando instruções pro Rafael Sobes, já tá lá. Então dá uma entradinha ali no blog do Pretinho agora pra dar umas risadas com o Sobes e com o Joel, tá demais. No Twitter tem a primeira imagem do churrasco da festa também. De ontem. Twitter do Pretinho, Pretinho_básico, @pretinho_básico no Twitter. Doutor Alceu, o que mais? Mais nada, doutor. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado por enquanto. Opa, é que eu tô ligado já pra ver o jogo. A revista Forbes pontuou, por meio de uma pesquisa, as personalidades mundiais mais admiradas por nós brasileiros. Quem é o primeiro? Em primeiro lugar está o empresário e dono do SBT, Silvio Santos. Obrigado a você que votou no Silvio Santos. Obrigado pela sua audiência. Segura a onda aí, Tuba. É o primo do Dirceu, né? Não era só brasileiros, pô? Não. Bill Gates é brasileiro. Eu vou repetir. É personalidades mundiais mais admiradas pelos brasileiros. Silvio Santos em primeiro. Segundo, Bill Gates, o fundador da Microsoft. Não posso acreditar. Em terceiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Bill Gates. Seguido pela Vamos falar mais sobre o Bill Gates na frente do Lula. Vamos, fala aí. Defende o Lula. Em relação ao Bill Gates. Não, é questão de defender o Lula. Não, defende não. É chegar na Angelina Jolie, o cara quer voltar pro Bill Gates. Cara, deixa ele. Olha só, o Bill Gates fez pelo brasileiro uma coisa que o Lula não fez. O quê? O Windows. É uma bosta, cara. Eu sei que é. Quer dizer... Não sei, na verdade. Eu sei. Mas é a Angelina Jolie, meu. Eu falando. Vamos acabar agora o programa. Vamos acabar agora. A uma a gente tava bem porque ainda tava no ritmo. Agora tá ficando bom, cara. Agora abaixou. Toca a música Ad Infinitum aí. Bota no looping. Que música que é essa, cara? Quem é Ad Infinitum? O Bill Gates, fundador da Microsoft, aparece em segundo lugar. O Lula ocupa o terceiro lugar. A Angelina Jolie está em quarto lugar. E pasmem! Jesus Cristo está na quinta colocação. Mas o não é uma personalidade mundial? É. Eu gosto de Jesus Cristo. Ah, mas na quinta colocação, Jesus Cristo já está em primeiro lugar, né, cara? Não, eu discordo. É o DJ? Ou o John Lennon em primeiro lugar. É, o John Lennon. Eu gosto, afinal de contas, os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo. Eu gosto muito de Jesus, é o meu super-herói favorito. É, eu não sei se é desse comics ou Marvel, Jesus, as revistas. Mas por que não come antes? Mas os poderes de Jesus eram bem aleatórios, né? Tipo, ele tinha um poder que é muito importante. Tipo, o Wolverine, ele tem umas garras. Isso. O Wolverine, ele se recupera. Jesus ressuscitava. Que é um troço incrível. Não, ressuscitou uma vez, né? Não, tem só ele e o Lázaro. É, o Lázaro também, ele ressuscitava. Ele era quem? Bom nisso. O Lázaro? O Ramos? É o Lázaro que ostenta ser estrelado. Mas ao mesmo tempo que ele tinha não acabou super, ainda a notícia. Esse super poder de ressuscitar, que eu acho que é um super poder legal. É um bom poder. Imagina, tu dá uma morrida e transformar água em vinho. Demais. É, né? Isso também é bom. Isso aí é importante. Mas, e multiplicar os brioches. Mas é, transformar água em vinho é um poder que não é tão especial. Como não? Cara, eu tenho uma bombona de 20 litros d'água lá em casa. Imagina, você transforma em vinho. Eu gosto muito desse poder. Mas eu digo assim, pra luta, pra entrar pro X-Men, não ia conseguir. Ah, não, é o professor Xavier não ia curtir não, essa, mas, né? Mas o poder de ressuscitar é esse aí, eu acho que dá. Demais. Não, e outra, né? O Jesus Cristo tem um outro poder também muito importante, que é reunir todas as pessoas em volta de si, né? É verdade, que nem os hips. Mas Jesus era um hippie. Era um hippie, não trabalhava. Hippie. Na casa dos outros, comia de graça. Andava de pé descalço. É. E tava sempre cansado, pregado, né, sempre. Continuando na notícia aqui, amiguinhos, entre os ídolos nacionais mais admirados estão Ayrton Senna em sétimo lugar, Ronaldo Nazário em oitavo lugar. Parabéns, Ronaldo. Obrigado. E o Pelé em décimo lugar. Parabéns, Pelé. Muito obrigado. Vai torcer amanhã pro Santos, Pelé? Bom. Já que o Pelé não vai poder jogar, vai torcer pro Santos. 11 minutos para 7, quem tá aqui? Eu! Fala, Semar! Eu tenho aqui de novo aquelas frases que são engraçadas, eu acho. Certo, sei. Ah, pra pensar, né, Semar? É pra pensar. Essa aqui rima também, ó. Só. É sobre despedida hoje. Tá triste, Semar? É despedida? Tá se despedindo? Será que alguma coisa a ver com churrasco? Ontem deram frases sobre despedida pra mim? Tu se despediu de todo mundo hoje. Grande abraço, hein? Deu tchau, abraçou todo mundo lá de fora. Foi bacana enquanto durou. A despedida não é o fim de uma amizade. É isso aí que eu ia te dizer. Mas é o começo de uma grande saudade. Ih, a Semar, acho que a Semar tá... Passa no RH ali. Rimou. Mais uma. Mais uma? Por que dizer oi demora só um minuto e dizer adeus demora uma eternidade? Muito bom. Mais uma aqui. O mais triste de uma despedida é a incerteza de uma volta. Posso? Credo, hein, Semar? Hoje bom. Tu tá inspirado, hein? Hoje eu tô muito inspirado, o pessoal é inspirado, né? Hoje é dia do pedreiro, Semar. Parabéns, hoje é dia do pedreiro. A gente tava fazendo churrasco na obra lá, por isso que eu tô meio alterado, sem voz. Não, tá igual. Tô igual? Tá tranquilo. E a última aqui? Comeu biscoito de cachorro? Só de gato. Só de gato, biscoitinho de gato. Nem me fala. E a última agora. Não fique triste nas despedidas. Uma despedida é necessária antes de vocês poderem se encontrar uma outra vez. Meu Deus, cara. Olha só, cara. Isso aqui, ó. Dizem que é um fato verídico. Dizem em uma vara criminal no interior do estado da Bahia, o juiz vê duas moças esperando sentadas na sala de audiência do fórum. Ao ver o primeiro processo da pauta do dia, que é sobre um crime de estupro, ele pergunta para as duas: as senhoras já foram arroladas no processo? No que rapidamente uma responde: Doutor, eu sou apenas a testemunha. A rolada foi nela. A rolada. Me lembrei de uma história que tinha os caras chamaram um nego velho também pra ver se tinham duas mulheres que estavam fazendo sexo na praia. Aí chamaram o nego velho. O senhor é o que tava mais perto, né? Sim, tava perto. O senhor viu os dois copulando? Não, só um. O outro tava enterrado na areia. E aí, Marcola? Sogra do cara bate na casa do cara. Ele abre, ele fica surpreso. Que isso? Mas, Genrinho, por que surpresa? A minha filha não te falou que eu viria passar férias aqui com vocês? Socorro. E o cara falou, mas eu achei que era pra passar meu soluço. Aí no pátio da penitenciária, no interior das Minas Gerais, o diretor pega o megafone e anuncia. Atenção, cambada de vagabundo, chega de moleza. Quero todo mundo na vassoura com as mãos limpando esse chiqueiro que vocês moram aí. Quer tudo bem limpinho, modo que amanhã nós vamos receber a presidente Dilma e o ex-presidente opa, Lula. Opa, olha! Aí lá no fundo um preso comenta com um colega do lado. Até que enfim prenderam os filhos das putas! Hélio Cerny mandou pra gente aqui. Valeu, abraço, Cerny. Vai manda aí, meu compadre. O cara vai na casa da sogra dele com a mulher. Então ele fala. Olha, querida, vou pescar. Vai e na a, casa e a da sogra com a mulher, ou seja, vai na casa da mãe da mulher. Isso, e aí a sogra diz. Deixa eu ir junto, eu adoro pescar. Não, peraí. Não, não, querida, tu é muito mala, querida, tu é muito chato. Amor, leva a mãe, por favor. Não, não, querida, é muito chato. E a sogra, me leva, me leva. E a mulher fazendo aquele jeitinho, leva, meu amor, leva a mamãe. Tá bem, vem comigo então. Na volta, a sogra chega em casa com o rosto cheio de hematoma, toda roxa. Aí a mulher dele fala, amor, mas o que aconteceu com a mamãe? Mosquito, querido. Mosquito? Mosquito fez isso? Não, só que foi correr, meu. Tava tentando matar o mosquito. Não chegou até o final. Nego velho mata com um gemo. Na cara da sogra. Olha esse Motorola aqui, ó. Deixa eu ver, Amaral. Olha a elegância. Olha, hein, Amaral. Celular que chama atenção. Demais. Olha, é o smartphone, né? Smartphone. Sim, esperto. EX119 tá desbloqueado, viu? Ah, é? Então tá, deixa eu fazer uma ligação aqui pra você. EX Burger. Dual chip. Dois chips. Ou seja, posso usar um de uma operadora e o outro de outra operadora, ou até mesmo os dois da mesma operadora. Muito e bom. Olha esse tecladinho. Pode receber outro pra ligar. Esse ótimo. Tecladinho QWERTY aqui, ó, mais fino do mercado. Tem interface intuitiva, né? Usa só a intuição pra interagir. Sim, sim. É fácil de configurar, viu? Tem telas personalizáveis, recebe e-mail. Telas o quê? Personalizáveis. Personalizáveis. A Orkut, Facebook, Twitter já tá tudo pré-instalado. Tudo ali. Já vem de fábrica. Orkut vem mesmo. É, o Orkut é importante. É. E o melhor, o preço, né, cara? O preço. Quanto? 509. Hã? 509. Ah, não. Deixa 509. Não, e não paguei 509, paguei 10,50 com 90. Ah, não, muito barato. Ah, mano. Mas tu pagou, mano. E ganhei bônus pra mandar torpedo para as outras operadoras. 10,50 com 90. Mas tu paga mesmo trabalhando aqui na rádio? Sim, no Big. Não tem essa. Não há lugar onde a gente vai e não pague por trabalhar na rádio. Aliás, isso está no código de ética da empresa. Porque eu sou especialista em ética, cara. Rodei 3 vezes em ética. Bom. Segue rodando. O Big é menor preço, viu? O Big é o menor preço e o Big patrocina o Pretinho Básico com Damiller. A moda está nas ruas, Sicredi, gente que coopera, cresce. E uma frasezinha para encerrar minha participação neste programa, daí eu vou me calar até as 19 horas. Imoralidade, Marcos Pingers, é a moralidade daqueles que estão se divertindo mais do que nós. Ah, boa! Baita frase! É, cara. É boa! Quem falou isso? Woody Allen. O Mencken. Tá ligado no Mencken? Sim. Tá ligado, seu mano, no Mencken? É a presidente da Argentina, o Mencken. Não. E outra aqui, rapidinho. Um narcisista é alguém que é mais bonito que você. Bah, o narcisista demais, gosta. Né, cara? Aí, quem falou essa? Ah, essa aqui não tem o nome de quem falou. Mais uma. É, o diabo é um otimista. Acha que pode tornar as pessoas piores do que elas já são. essa é boa. Quem falou? O Carl Kraus. O Carl Kraus. Ah, falei com ele ontem, cara. Kraus e Vanessa. Carl Kraus e Vanessa. Mais uma então pra encerrar. Vai, vai. A única diferença entre um flerte e uma paixão eterna é a de que o flerte dura um pouquinho mais. Pá! Ah, olha que só. Isso, essa é boa, essa. Essa. Flerte fatal. Oscar Wilde mandou essa aqui. É, cara, só mandou um abraço pro Renato Finger, que é lá de Tapera, né? A gente fechou com os Fagundes lá em Tapera. Finger mandou aqui, ó. Diz que o cara ligou pro 190 pra emergência. Ai. Pois não, 190. Sorte, vem buscar um animal do meu vizinho aqui antes que aconteça algo grave. Mas o que que tá acontecendo? É, esse louco não para de cavocar na minha bomba do mate aqui. Vamos matar esse louco. É, Betânia. Que beleza. Quem chamou? Barbaridade. Chega aí, Betânia. Eu te chamei. Vem aí, vem aí, vem aí. Canta uma musiquinha pra nós. Hoje é o rap do ovo. Hoje é o rap do ovo. Não, sabe o que que tu pode cantar? Pode cantar a música do nosso tema de fim de ano, cara. Ai, posso. Pode. Sozinho, capela, sim. Não sabe a letra. A capela, vai. Sei, sim. Só o estribilho, vai. Somos todos uma grande família. Uma empresa preocupada com o social, que visa o lucro. Mas isso não é o mais importante. Boa. E não se esqueça, craque nem pensar. Aê! Muito bom. Muito bom, Betânia. Muito bom. Estamos encerrando. Este Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, para todo mundo, pelo atlantida.com.br. Nós voltaremos amanhã. O que que é, Amaral? Vamos falar da gente. Tem que não, cara, mais tá bom, tá bom. Hoje tá bom, hoje tá bom. Por hoje tá bom, cara. Por hoje tá bom. Vamos começar agora o Discorama. Já deixamos um pedacinho do Discorama pra quem tá nos ouvindo na rádio. Boa. E depois segue nos ouvindo pela internet, ouvindo o melhor dos anos 70, 80 e 90. Olha só que eu escolhi pra começar. Mesma banda que fez a original. Boa. do tema de fim de ano do Pretinho Básico. Gonna get so high. Elegância, tem um DVD só com os clipes desses caras. É uma elegância, essa dupla é uma elegância. Pedro se bela, Pedro se bela, Pedro se bela. Ah, acabou, que pena.